Afirmativo, comandante, tem livre decolagem da 7, vento é de 100 graus com 12 nós, Mike Bravo no farm. Gillette Tango Zulu Alim, mantém pistão no zero. Controle na escuta do passaredo 2230. Afirmativo. Poderia coordenar nossa descida, estamos chamando em várias frequências do centro e nenhuma nos responde. Já há algum tempo, já passamos ideal descida, necessitamos descer, senhora. O passaredo 2230 aciona a identificação, desce para o nível de voo 050 para chegada MAN. Desce ao 050 e chegada MAN. Grato, passaredo 2230. Comandante 70, aguarde pushback. Para o táxi TAM 3191, está com 220 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alternando Campinas. Para a Fuca, Unifar. Aguarde táxi. Guardando 3191. Para o táxi, voo no 777, 2h27 com FIP, com 163 do POV. Voo no 777, autorizado o táxi via parte, linha, quando espera da 10, chame torre 118, decimal 6. Ajuste de altímetro no 014. Atwind, ponto, espera 286. CAM 3191, autorizado o táxi, seguindo o Boeing 738 da Gol. Via táxi Índia, quando espera subir torre 118 decimal 6. Ajuste de altímetro no 014. Tente autorizado o táxi via pátio Índia, no ponto espera 118.6, ajustado 1014, na 3191. Boa tarde. Solo Salvador, WebJet 5728, posição 9, pushback acionamento. WebJet 5728, autorizado push acionar, chama pronto para táxi. Chama para o táxi, está autorizado, WebJet 5728. Salvador, muito bom dia, Oceaner 6250, frente da Lima. Oceaner 6250, aciona a identificação, voo a Duna da presente. 10 para o 050. Duna para o 050, 6250. Voo no 270, após a passagem do Airbus 320 da TAM, a sua retaguarda autorizada. Inicial pushback, sempre pronto para ataque. Após a passagem do Airbus, é autorizado pushback, sempre para ataque, no 270. Salvador, muito bom dia, Gono 777, quando espera da 10, tá pronto. No 777, a Lima tem pista 10. A Lima tem pista 10, plus 7. Salvador, Lima na escuta, cara. Qual é o nível que tá mantendo? Tá mantendo o no Rio Pass, cara, que vai entrar em cima do Sérgio. Então, o resolvedor do 7500, o Mike Papa Lima. Sérgio, Mike Papa Lima, reporta pra assistir. Reportará Papa Lima. O Gillette Tango Zulu decolou agora ao 04, controle 120 decimal 8. É, Gillette Tango Zulu. Entendi, Gillette, eu acho cópia. Solo Gillette Tango Zulu. Gillette Tango Zulu está sob contato radar sob nível de voo na 00 na saída coral. É, Gillette Tango Zulu. Oceaner 6250, controle. Na escuta, prossiga. Condições de manter a high speed na descida? Afirmo, tá, manter a high speed, 6250. Mantenha a high speed, seu número 1 na aproximação. Gente, 6250. Controle é o Mike Papa Lima. Mike Papa Lima, prossiga. Mike Papa Lima, no final da base, localizado. Vai você a vertical da paralela para pouso do Mundo Plaza, Serra Brava de Leste. Você tem condições de aproar o Mundo Plaza do presente? Já aproado, já. Gente, desce para 500 pés ajustado, 1014, Mike Papa Lima. 1014, Papa Lima. R6250, livre de restrições à frente, desce para 3.000 pés ajustado, 1014. 3.000, 1014, 6250. Saredo 2230, controle. A sua escuta, prossiga. Redução indicada 2409. Reduzindo 2409, passagem 2230. Controle Salvador, bom dia, TAN 3216, informação Mike. Na 3216, bom dia, aciona identificação, desce ao 060, redução indicada de 2509. 3216 para o 060, reduzindo 250. Retorno 014. Onde espera, você chama 186-10014, via Índia, Webjet 5728. Sim, Max Vietti Romeu? 10. Papapá, Zulu, 10. 10. Alima, vem pro Canal 0, tá? 3, Papa Tango, meu Papa Tango, na proa da rodatória e visa algum campo. Pro 7, final da 7, reporte terceira milha, Romeu Papa Tango. Volta na terceira milha, Romeu Papa Tango. Zulu, controle. Prossiga. Salvador, Hotel Zulu, Quebec. Hotel Zulu, Quebec, mantém a escuta. O Juliette Tango Zulu está subindo para o 100. Para o 100. Confirme sua razão de subida. 700 pés. Nível 160 para Iaus, pronto para Copa. Azul, 4463, aguarde Copa. Azul, Salvador, 1270 para táxi. Com 2 horas e 39 de autonomia, 127 a bordo, alternando Galeão. Gol 1270, autorizado, táxi via Índia. Ponto espera da 10, filme torre 118, decimal 6. Ajuste de altímetro no 014. 18,6 no ponto de espera, só corrigindo, a autonomia é 3 horas e 29, tá? 3191, 90 de 100 graus, com 139, tem livre decolagem da 10. Decolagem para o 90, tá? 3090. 6250, desce para 2.000 pés, ajustado 1013, livre final LSQ, reporte estabilizado. 2013, autorizado, reportará 6250. Você que a Juliette espera no, na hosta, fica mesmo pousar e enquanto vai para a pista, se possível. Então volte, vai lá, vai pro ponto de espera da 97 aguardando, Julia. Hotel Zulu Quebec, prossiga. É procedente Aracaju, 22 milhas afastadas no setor norte, na magnética 247, com 3 mil pés a GR. 463 autorizado IEL, nível de voo 160. Pistão no zero, curva direita, saída da EL, Leda, após Leda e IEL. Controle 120, decimal 8, transponda 5055. 09, 120, decimal 8, controle. 308, boa tarde, bom trabalho. Para 3.000 pés, ajuste 1013, redução indicada de 1809. Desce para 3.000 com 1903, indicada de 1809, passarei do 2230. Cenário 6250, pode voar acima, tem referência dos visuais? 6250, autorizado Simbra 1700, ajustado 1013. Simbra 1700, 6250. Controle Salvador, muito boa tarde, está 3191, daí o Leda. 3191, está sob contato radar, sobre o 380, saída da Euleda Bridge. Afirmativo, da Euleda Bridge, é possível voar da presente da Euleda? Aguarde. Juliette, Zulu, controle. Chega, tá na escuta, tá com o Zulu. Não recebo seu modo Charlie, confirma a altitude. Tá passando agora 042. Gente. Puta 3191, tá autorizada pro Adidael. Presente da El, graças, tá 3191. Vazou, boa tarde, o Webjet 5728, pronto, ponto de espera da 10. 5728, muito boa tarde. Após a rolagem do tráfego da Gol, ele mantém a pista 10. Após a rolagem do Gol, ali mantém na 10, o Webjet 5728. Uno 270, tem livre decolagem da 10, o vento é de 100 graus com 12 nós. Livre decolagem de 10, 270. Autoriza o ingresso do Vitor de Juliette? Autorizado, linha e mantém no 7, Julie. Autorizado, linha e mantém no 7, Julie. Vamos para o pátio 4? Autorizado backtrack, atento a Vitorino de Gillette, que é a linha na pista 17. A informação vai ter tráfego, posição de 12 horas, 4 milhas e meia, 500 pés, um helicóptero em pouso no prédio Mundo Plaza. Atente, 6250. Olha, Salvador, web 6721, transfere informação, Mike. Web 6721, aciona identificação DSMARI 050. Até o 50 na prova de mais, dá pra voar ITAP 6721? Autorizado ITAP 6721. ITAP 6721. Paredo 2230, controle. Na sua escuta. Para o localizador, curva esquerda, proa 150. Direita 150. Para o localizador, passagem 2230. É, poderia confirmar esquerda 150, senhora? Para a direita. Correção, direita 140, passaria 2230. Direita 140, 2230. Pacheco. Boa. O transponder 0116. Juliet Serra, cortejamento correto para acionamento e táxi, chame torre 118, decimal 6. Michael, que você ingressar na novembro por gentileza? 2230? Afirmativo, o senhor desce para 2000 pés, ajustado 1013, passaredo 2230. Desce 2000, 1013, autorizado procedimento, pistão 0, passarei 2230. Mike Bravo, uniforme, chama Recife, 1245, alternando no 2085. 2545, 2085, grato uniforme. Céu Zulu, Quebec, da presente para da rotatória. 7728. Papa Céu, Hotel Zulu, Quebec. Rotatória da presente. Senhora, eu não conheço, eu vou seguir até o Juá, tá? Em Interlagos, interceptar lá e manter 281 até através de Paripé, né? O Oceaner 6250 chama a torre 186. 186, boa. Controle, o Mike Papalima decolado de Serra da Juliette, Delta. O Mike Papalima decolou do Salvador 3? Decolou do Mundo Plaza, senhora, ao lado do Iguatemi. Regra Salvador? Positivo, vai pra Pouso Salvador. É que Papalima, Litoral Sul, reporte no través do farol de Itapuã. Reportará em Itapuã, Papalima. Tá 3216, desce para 2000 pés, ajustado 1013. 3216, 2000, 1013. Então, Zulu, Quebec, controle. Escuta. Hotel Zulu Quebec, dá presente a própria rotatória ideal, seria 280. 280, na rotatória. Patrulha Gol 9777, cruzando 1975. 1977, chama Recife no 251, alternando no 3325. 1251, 3325. Afirmativo. Obrigado. Salvador, boa tarde, Gol 1754, vindo nível 170. Gol 1754, acena identificação, a chegada é a Mari, desce ao 60. Mari, desce para o 070, 1754. TAM 32196, para o localizador, curva direita, proa 070. TAM 32196, direita 070, para o localizador. TAM 3191, da presente pro de bridge. Bridge, TAM 3191. O Hotel Zulu Quebec mantém-se em condições visuais na proa 280, desce para 500 pés, ajustado 1013. 500 pés, 1013. Passaredo 2230, chama a torre 1862. 186, grato. Controle em Salvador, WebJet 5728 decolado na Puca, tu escuta, passou, vai passar 3 mil. 5728 da Web, boa tarde, está sob contato radar, Sabel 350, saída Puca, Jamaracaju. Meu ideal. Gente, WebJet 5728. Tem nível de decolagem da 17, o vento é de 100 graus com 13 nós. Decolagem da 7, viu? Controle, o Mike Papa Lima, tá no parque do Pituaçu, se autorizar a traçar de torre, vai ingresso e pouso. Mantenha o setor de Pituaçu, chama a torre 1186. 1186, agradece, Tango. Juliette Tango Zulu, não recebo seu modo Charlie, confirme a altitude e cheque transponder. Solicita voar no mesmo até ponto seguro. Juliette Tango Zulu, não tô recebendo sua altitude, confirme. Passou o 020, solicita manter o nível 020 até Porto Seguro. Bilhete Tango Zulu, está autorizado 080 até Porto Seguro. Cheque seu equipamento transponder, não receba o modo Charlie. É, 080 vai ficar equipamento. Tipo da nave visual com a aeronave, Papa Lima. O Xané 6250 no solo 17, livre à direita, 121 decimal 9. Livre à direita, solo 219, 6250. Vitor e Juliette, atenta ao helicóptero. Um Romeu 44, se eu não me engano. Prosseguindo no farol de Itapuã a 500 pés. É após quando visual com o mesmo, Vitor e Juliette. Eu decolo agora aos 1-8. Começando a quando visual com o Robson para Itapuã, Vitor e Juliette. Está passando da frente 500 para ser em Juliette já está no fundo. Visado, final, baixar, travado, passarei 2230. Passarei 2230, tem livre pouso na 1-0, vento é de 100 graus com 13-9. Autorizado o pouso, pista 1-0, passarei 2230. Zulu Juliette Serra, mantém a posição. Está com a aeronave decolada na pista 1-7, cara. Zulu Juliette Serra, mantém a posição e aguarda. Ok. Confirma a aeronave que sobremodulou. O Papalima já visual com a aeronave decolada da 1-7, cara. Se prossegue, confirma suas intenções, cabeceiro 1-7? Não, se autorizar, vai direto pro Pat 4 para não interferir, cara. É, se eu prosseguir direto para 4, intercere com o eixo da 1018, eu tenho duas aeronaves na aproximação. Mantenha-se sobre o farol de Taplon, aguardando para prosseguir para pouso, ok? Ok, mantém a espera, Lima. Pode levar para 2000? 721, está livre de restrições à frente, desce 2013, livre final LSXR, posto estabilizado. 2000 com 1013, reportar aumento, é 2000. Juliette. Confirme, Juliette Tango Zulu. Já está recebendo o modo Charlie? Negativo. Se não recebe seu modo Charlie, Juliette Tango Zulu. Ok. Passando de a serra baixada e travada. Tá 3296, continua a aproximação. É o número 2 para pouso na aeródromo de Salvador. Aguardando pista livre. É. Visual com a pista 17 à sua esquerda. Positivo. E torre 1-1-8, meia dúzia. 1-1-1-8, meia dúzia. Fortaleza, Torre Salvador, Hotel Zulu Quebec. Onda 01115. Para sinal da ONU 7, aguardando autorização para pouso. Se eu fazer um 360 curto pela esquerda, aguardando para reinterceptar o sinal da ONU 7, ok? Positivo. Área do 2230, no solo 20, no 21 decimal 9. 29, passagem 2230. Então 32 e 6, tem livre pouso na 10, o vento é de 190 graus com 129. 32 e 6, livre pouso, pista 10. O Michael Palima te avisou com o tráfego da TAN na sinal da ONU 0? Positivo. Tem condições de passar a retaguarda do mesmo, prosseguindo direto pátio 4? Já presente, senhora. Por gentileza, prossiga direto pátio 4, vento de 190 graus com 129. Informa o tráfego, um helicóptero também na sinal da 107, ok? Prosseguindo para pouso na cabeceira. 110 com 107 dó, o Papa Lima já na retaguarda, tá? Vindo pro pátio. É 1 ou 2 nós, ok? 1 ou 2 nós, Lima. Recife, chamando agora, 12545 alternando 12685. 2545, 2685, Recife, obrigado. Juan, para o pátio 4, não irá interferir com seu pouso. Positivo, mantendo na cabeça, é 1 ou 7. Livre, Sanai, chama táxi, Juliette, chama eu. Quebec na final da ONU 7. Hotel Zulu Quebec, autorizado pouso Pairaz na cabeceira ONU 7, vento é de 100 graus com 13 nós. Quebec. 3.000, livre da restrição, gol na 7.4. 2 Salvador, boa tarde, Zulu 4463, ponto espera da 1.0, pronto. 4463, a linha mantém pista 10. A linha mantém pista 1.0, Zulu 4463. São 3.2, 1.6, no solo agora os 2.2, livre direito no 2.1, decimal 9. Direito a 2.1.9, tá, 3.2, 1.6. Salvador, boa tarde, Jutan 32, o nome é livrou. Jutan 32, o nome é, boa tarde, autorizada táxi Alfa, Juliette, posição 09. Alfa, Juliette, 09, Jutan 32, o nome é. Último posicionamento, 352, 17. Luca Beck. Pouso na cabeceira, 217 aos 23, confirme pátio? Pátio para abastecimento. Pátio 4 à direita, por gentileza. 6721. Objeto 6721, não completa final, torre 9812. 9812, gente. Zero autorizado, o pushback, chama o para ataque. Chamará, grato. Zulu, Juliette, Serra, ali, mantenho no 7. O Torre Web 6721, para a série. 6721, prossegue, aguardando pista livre. 621. Serinho Juliette, seu estimado esposo. Pouso aos 1537, Juliette. Cliente 1537, não temos tráfego conhecido a reportar nos setores adjacentes. Você tem frequência livre? Frequência livre, Juliette. Doutor Salvador, boa tarde, Doutor 3804, da Centro de Informação Mais. 3804 da TAM, senhora identificação, desce ao 050 na proa de TAP. 050 de TAP, TAM 3804. Amaral, 6-7-4. Só um combustível? Só um minuto. Solo controlado, bate pra Palima. Bate pra Palima no solo controlado aos 2-5. Muito obrigada. Obrigado. Max Juliette, Romeu autorizado até a interseção, reporta para ingresso da 197. 4463 da Azul decolou 25, 120, decimal 8, controle. 20, decimal 8, Azul 4463, bom dia. Controle de Salvador, boa tarde, Azul 4463, passa 1500 pés, subida, saída Del. Azul 4463, está sob contato radar, sobe 160, da presente pro de Leda, após Leda e Leal. Sobe o nível 160, direto Leda, após Leda e Leal, Azul 4463. Gente, Gillette, o meu mantém a posição em aguardo. Mandar na linha de parada da 97, Romeu. O senhor não está autorizado a alinhar e manter o 97, só mantém a posição na interseção, Gillette, Romeu. Alinha e mantém na 97, Romeu. Gillette, Romeu, o senhor não está autorizado a alinhar e manter o 97, só vai manter a posição na interseção, Gillette, Romeu. Mantendo posição, Romeu. 60, identifique. 060 na Mari, gol 941. Bordo 4 horas de autonomia, alterna Salvador. 5-4, complete sinal, chame torre no 862. 86, obrigado. Chame torre 1918, decimal 6, ajuste altímetro no 0 no 3. Ajustado 1013, vai prosseguir Pátio Índia, ponto espera da 10, vai chamar torre 1186, grato, bom trabalho. Tango Zulu controle. Prossiga, Juliette, Tango Zulu. Mantenha o nível de voo 080, o serviço radar está encerrado. O senhor está a 51 milhas sudoeste de Salvador. Chame agora Ilhéus na frequência 1201. Juliette, Tango Zulu. Juliette, Ilhéus 201, confirma de trânsito, você já recebeu a modo Charlie? Negativo, não recebo ainda seu modo Charlie, Juliette, Tango Zulu. Ok. Obrigado, vai ser melhor, 201, bom trabalho. Realmente bom voo. É. Yeah. Gente, mantenha a posição em aguarda, Zulu, Juliette Serra. Trip 5490, ponto de espera da 10. 5490, mantenha o ponto de espera em aguarda, Trip. Mantendo e aguardando, 5490. 6721 na web, no solo agora, aos 28, livre direito no 21, decimal 9. 219. Solo web 6721, livrando a Cisco. 6721, autorizado táxi Alfa Juliette, posição 04. Alfa Juliette 04, 6721. De nós. Felipe Pouso, você travou, 754. Controle Salvador, Netuno 73. Netuno 73, prossiga. Negativo contato com a defesa aérea, está no retorno agora na radial 173, 37 milhas de Salvador. Ciente, o Netuno 73 acena a identificação. Ficou. Retorno 73, identificou. Retorno 73, o senhor está sob contato radar, 35 milhas sul de Salvador. E se possível, uma coordenação para realizar o procedimento em uso, ILS X-ray? Trip 5490, após o pouso da aeronave da Gol, ali mantém o no zero.